Amém, queridos. Bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando, continuar abençoando ainda mais a nossa vida, o nosso dia. Que seja um dia para nos chegarmos à presença dEle, mais ainda, para sermos tocados por Ele, mas também para tocar o coração dEle com a nossa adoração, com a nossa vida. É para isso que nascemos. Esse é o nosso propósito, para adorarmos o Senhor, para agradarmos o Senhor, para que a nossa vida chegue a Ele como um cheiro, um perfume suave, agradável. Há uns anos atrás, lá no escritório, nós tínhamos uma cliente que, quando ela chegava na porta, a gente já sabia que era a Dona Conceição que estava chegando, por causa do cheiro, do perfume que ela usava. Ela era uma senhora que morava nos Estados Unidos, então, de vez em quando, ela vinha, quando vinha, tinha que resolver alguns problemas, e ela procurava o nosso escritório para ajudá-la. E sempre que ela chegava lá, ela usava tanto perfume que vinha aquele cheiro gostoso, assim. Aí a gente brincava assim, ó, Dona Conceição está chegando aí. A hora que a menina anunciava, já falava, ah, a secretária anunciava, é a Dona Conceição. É. Aí brincava com ela, a senhora está sempre com esse cheiro agradável. Né? Nós sempre brincávamos com ela. E tem que ser assim, irmãos, a nossa vida. Chegar diante do Senhor e o Senhor sentir aquele cheiro suave, brotando de uma vida santa, de uma vida que adora ao Senhor, de uma vida que está buscando constantemente a face do Senhor. Amém? Esse é o nosso desafio. Vivemos para o louvor da glória do Senhor. Esse é o nosso desafio. Queridos, nessa manhã nós vamos compartilhar alguma coisa sobre perdão. E quando eu digo alguma coisa, porque é um tema tão... que dá para a gente gastar tanto tempo. E se você procurar nas livrarias, você vai ter tanto livro falando sobre o mesmo tema, sobre perdão, mas que trata, cada um deles trata dá uma ênfase diferente, aborda de uma maneira diferente sobre perdão. Todos eles falam verdades, todos eles tratam com propriedade sobre o tema e cada um aborda um ponto de tão vasta que é essa discussão, esse estudo sobre perdão. E nós vamos tratar algumas coisinhas sobre perdão. E eu sei que o Senhor vai acrescentar ao nosso coração nessa manhã algo muito gostoso, para que a gente possa sair daqui determinado nessa manhã a tomarmos uma atitude diferente na nossa vida, a tomarmos um posicionamento diferente com relação ao perdão. Vamos orar, então, antes, pedindo ao Senhor mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, pela oportunidade que temos, Senhor, de abrirmos a Tua palavra, de lermos, pela liberdade que temos neste lugar, de podermos abrir a Tua palavra e ler e compartilhar com os irmãos. E Espírito Santo, nós queremos dizer, nesta manhã, que o Senhor é quem é o que dirige, o Senhor é quem fala, o Senhor é quem move, o Senhor é quem usa. Então nós submetemos toda a nossa vontade, toda a nossa capacidade, tudo à Tua vontade, ao Teu mover. E abrimos mão daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, daquilo que projetamos, para recebermos a condução do Teu Espírito, de Ti mesmo, Senhor. E que o Senhor possa falar primeiro ao meu coração, inundar primeiro o meu coração com a verdade da Tua Palavra, e inundar os nossos corações nessa manhã. E que sejamos, ao final dessa breve meditação, pessoas mudadas por causa do poder explosivo da Tua Palavra, que a Tua Palavra penetre no nosso coração e venha explodir, venha detonar com todo conceito errado firmado anteriormente, com todo preconceito totalmente incorreto que colocamos no nosso coração, com toda semente plantada pelo inimigo que está gerando fruto de morte na nossa vida. E nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados pelo Senhor nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir, queridos, Evangelho de Mateus. Mateus 18, a partir do versículo 21, diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Esse é um questionamento que todos nós fazemos. Ou nós mesmos, às vezes, não questionamos isso, mas somos questionados a respeito disso. Fulano fez isso com você de novo. Não, agora chegou, né? Agora esgotou, né? Agora você está fazendo papel de bobo. Agora, não, não é possível, você está fazendo papel de bobo. De novo, fez isso com você de novo. Às vezes nós mesmos não questionamos, não perguntamos para o Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Porque temos conhecimento da palavra, sabemos desse texto. Esse é um texto que nos acompanha desde a nossa infância, lá na escola dominical. Sempre soubemos desse texto. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Então, às vezes, nós mesmos não questionamos isso, mas às vezes o nosso inimigo ou as pessoas usadas por ele chegam e colocam essa questão, esse questionamento no nosso coração, na nossa boca, e fala: Viviane, mas de novo? Você já perdoou isso? Quantas vezes? Há uns anos atrás, eu e o Cosmélia precisamos de ir à casa de um irmão, porque tinha uma a gente estava percebendo que estava tendo um probleminha de relacionamento. E nós falamos, vamos lá e vamos procurar resolver isso. E nessa época, a gente estava morando na casa dos meus pais. E aí nós, a gente estava arrumando para sair, a minha mãe, a gente estava terminando de construir nossa casinha e a gente estava morando na casa dos nossos pais, dos meus pais. Aí nós, eu estava arrumando para sair e minha mãe virou para mim e falou assim, onde você está indo? Eu falei, nós estamos na casa do fulano de tal. Ela olhou assim, o que você vai fazer lá? Não, nós estamos precisando de acertar algumas coisas. Ó, cuidado, hein? Cuidado, porque você fica se abaixando demais, cuidado. Com todo o amor que ela tinha naquela época pelo filho dela, pela sua família, ela estava preocupada com o que ia acontecer com a gente, mas é o inimigo chegando e falando assim, olha, querido, falando para a gente, meu querido, até quantas vezes você tem que perdoar? Até quando que você vai continuar passando por isso, se submetendo a isso? E nós vamos ver nessa manhã, queridos, que o perdão, ele é muito mais, aliás, ele nunca foi um sentimento, mas ele é muito mais uma atitude de obediência. Por isso que não tem limite para se liberar perdão. Porque nós temos que obedecer ao mandamento do Senhor para as nossas vidas. Obedecer quando ele fala que precisa de liberar, precisa de perdoar. E quando Jesus fala assim, 70 vezes 7, eu imagino isso aqui como um infinito. Olha, não está limitado àquilo que você está pensando, mas vai até onde eu desejar. É o infinito, olha, independente de quantidade, é a situação, é a posição do nosso coração. Mas para entendermos tudo isso, para chegarmos a essa questão de perdoar 70 vezes 7, nós precisamos primeiro de saber o que é perdão e algumas coisas que a palavra de Deus nos traz, e alguns procedimentos, e algumas reações que a nossa vida pode sofrer quando nós tomamos a posição de perdoar ou não perdoar. O que é perdão? Quem pode me dizer o que é perdão? O que você acha que é perdão? Um de cada vez, não preciso de brigar, eu vou deixar todo mundo falar, um de cada vez. O que é perdão? Quem arrisca? Fala, irmã Eugênia. Isso é também perdão. O que mais pode ser perdão? Você quer completar? Quer concordar? Lá na escola, quando o professor fazia uma pergunta assim, um respondia, aí o outro logo vinha para falar, é mais ou menos isso mesmo que ele disse. Então, aqui não precisa disso não. Você pode falar. O que você acha que é perdão? O que é perdão? Fala, irmão. Esquecer. Fala, querida. Liberar amor. Perdoar. Eu vou falar primeiro o que não é perdoar, do meu ponto de vista. Perdoar não é deixar a outra pessoa passar por cima e se aproveitar de você. Não é. Há um conceito errado. Não é, ah, ele pode fazer o que ele quiser, não estou ligando, não é isso. Perdoar não é aceitar o mal que foi feito. Ah, eu tenho que concordar com isso. Eu nasci com essa sina, nasci... Não é. Perdoar não é tolerar ou desprezar. Fulano fez isso, ele merece o meu desprezo. Merece o meu desprezo. Perdoar não é isso. Desprezo, na verdade, é contrário do amor. É antagônico ao amor. E se é assim, é contrário à pessoa de Jesus, é contrário ao Senhor, porque a Bíblia fala que Deus é amor. E se Ele é amor, o desprezo, então não pode ser perdão. Perdoar não é justificar, dizendo que não há problema. Porque às vezes nós chegamos e falamos assim, não tem problema. Mas o coração da gente está moendo, está doendo, está dolorido. Perdoar, irmão Gabriel, não é apenas esquecer o que alguém fez para te magoar. Porque o tempo pode jogar uma pá de terra em cima de alguma situação sem que a gente tenha perdoado. E aí, mesmo que você não esteja lembrando daquilo, mas lá no futuro, alguma coisa brota que aciona aquilo na mente da gente. E, mas eu sabia que ele ia fazer isso. Porque lá em 1900 e alguma coisa, bem distante, um dia, eu não estava nem lembrando disso, mas olha para você ver como é que Deus me lembra agora dessas coisas. Irmãos, não é isso. Perdoar é liberar alguém da responsabilidade do mal praticado contra nós. Perdoar é liberar alguém da responsabilidade do mal praticado contra nós. Se formos atingidos de alguma coisa, nós liberamos aquela pessoa daquele mal que foi praticado contra nós. Isso é sentimento, irmão? Não é sentimento, isso é obediência, é decisão. Eu decidi perdoar e acabou. Isso é esperar alguma coisa de alguém que está sendo perdoado, daquele que te ofendeu? Também não é. É uma posição que nós tomamos. Perdoar não é mais culpar o ofensor. Antes é liberar a pessoa com a mente e principalmente com o coração e nosso espírito. Não adianta eu fazer um discurso e falar assim, não, eu libero o Marconi, mas no meu coração aquilo está agarrado. Por isso que não é simplesmente, e o irmão Gabriel falou uma coisa que todo o mundo prega isso para a gente, não, você perdoa, você esquece. É você olhar para aquela situação e aquilo não te causar dor. Por que que não causa dor? Porque você liberou aquela pessoa da responsabilidade do mal que ela praticou a você, da ofensa que ela trouxe a você. Você olha para aquela situação e aquilo não te magoa mais, porque no seu coração já foi inundado de amor. E a culpa que poderia existir sobre o seu ofensor não existe mais, porque seu coração já foi liberado, o perdão. O perdão é um processo que começa com uma decisão e envolve a graça e o amor de Deus em nós, para mudarmos nosso coração e termos força para liberar o ofensor. Irmãos, perdoar é fácil? Com certeza não é fácil. Mas é possível? Absolutamente possível. E é necessário? Muito mais do que é necessário. E depois você chega na sua casa, pega uma chave bíblica e olha lá sobre perdoar. O não perdoar é empecilho para a resposta de nossa oração. E, Senhor, estou orando, estou buscando de Deus, mas não está acontecendo. Olha o coração, querido. Vamos olhar o nosso coração, se nós estamos buscando do Senhor e se estamos liberando perdão. Se nós não perdoamos, nem oferta nós devemos trazer diante do Senhor. Nós temos que colocar, deixar nossa oferta ali e falar, Senhor, eu vou lá, vou consertar, me perdoe, irmão, libero perdão e vem oferta ao Senhor. Sem perdão, queridos, não há culto a Deus. Se não tivermos o desejo de liberar perdão no nosso coração, de andarmos o nosso coração constantemente buscando essa decisão em obediência à palavra de liberar, de perdoar, não há como cultuarmos o Senhor.